Fala, meus amigos, aqui é o Diego Flyfish, começa agora o Gavestática 41. E hoje eu tô aqui com a Vivi. Olá. E o Fábio. E aí, traço. Só a gente aqui. Hoje é um Gavestática bem relax, né, cara? Vamos fazer aqui indicações de filmes para vocês aí que tem preguiça de ir pesquisando críticas por sites afora. É só escutar esse podcast e ir direto pra locadora. É, mas não se preocupe que não vai ter indicação de Crepúsculo, Lua Nova, Lua Cheia, né? Essas viadagens aí. Tá ligado que metade do povo já parou de escutar agora, né? Que é do público geral essas coisas. E não necessariamente filmes novos também, né? Lançamentos. Não necessariamente. Eu, assim, das minhas indicações, eu não separei nada muito antigo, não, mas... Ah, eu separei. Porque são indicações, coisas que as pessoas devem assistir, né? Não podem perder. Então, minha primeira indicação é um filme que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor filme, que é o Quem Quer Ser um Milionário. Alguém aí assistiu? Eu assisti. Então... Mas por que você recomenda esse filme, meu filho? Meu filho. Então, meu filho. Eu recomendo, primeiro, porque ele é um filme com a temática muito singular, velho. Eu duvido muito que tenha algum outro filme, pelo menos assim, de mais destaque, que se, conta a história de um cara participando de um Show do Milhão da vida, tá ligado? Eu até acho que se o filme fosse sobre o Show do Milhão, seria mais divertido ainda, com o Silvio Santos, né, velho? Esses programas, assim, de televisão, né, de perguntas, respostas, aquela coisa toda, ganha prêmio, dinheiro e tudo. O filme fala disso, né? Ou melhor, ele não fala sobre um programa, mas ele é ambientado dentro de um programa, né? E isso é muito interessante. E qual é a proposta do filme, né? Tem aquele programa, que acho que dá o exemplo do Show do Milhão, é o melhor exemplo, né? Pra pessoa entender como é que é o programa. Que é naquele estilo mesmo, e de tantas pessoas que já participaram, médicos, advogados, pessoas assim mais estudadas, né? E nunca conseguiram chegar nas perguntas finais, um garoto favelado, isso passa na Índia, né? Isso. Um garoto favelado consegue chegar nas últimas perguntas. Eu acho que o filme começa por aí. E o que acontece? Tem toda aquela dúvida, assim, se é que aquele cara conseguiu aquilo mesmo, se ele trapaceou. Esse é o grande questionamento que já joga de cara, assim. Como foi que ele conseguiu fazer aquilo? O menino é um gênio, ele tá trapaceando. E o filme vai mostrando isso de uma forma que eu achei genial. Boa parte do filme é feito em flashbacks, né? E ele vai falando assim, como é que ele conseguiu responder aquelas perguntas, né? Aí tudo aquilo vai mostrando capítulos da vida dele que ele conseguiu aquelas respostas. E é muito interessante mesmo. A trilha sonora do filme é bem legal também. Eu ligo muito pra trilha sonora, né? A fotografia do filme também é muito foda, velho. Se eu não me engano, ganhou o Oscar de fotografia também. Não tenho certeza, mas eu acho que ganhou. E é isso. Acho que se você tá procurando um filme que é divertido, ele é um filme que ele consegue juntar suspense, drama e comédia ao mesmo tempo. Ele é uma forma bem legal. Tem o lance do suspense que eu falei, que você vai ficar querendo saber dessas coisas, né? Como foi que ele conseguiu aquilo. E acho que até o finalzinho do filme ele ainda consegue te prender. Se você não tem certeza do que vai acontecer. É, cara. Tá aí minha recomendação. Quem quer saber? Assim, na época que esse filme entrou ali na disputa do Oscar, né? Levou lá zilhões de indicações lá. Eu lembro que, assim, eu não vi tanto motivo pra tanto alarde, não. Uhum. É um filme legal e tal, mas... isso que você falou foi uma coisa que falaram muito também na época, eu me lembro. Esse lance daí de... Eu acho que o filme acaba... Muita gente acaba não dando tanto valor, justamente porque esperava uma coisa, assim, realmente magnífica, né? Com tanta indicação ao Oscar, tanto prêmio que ele levou, né? Assim, eu quando assisti, eu sabia que ele tinha ganho o Oscar de melhor filme e tudo, mas eu não tava tanto por dentro, assim, de todo o burburinho que ele levantou, tá ligado? Aí eu também fui, assim, meio pego de surpresa. Esse negócio de filme bom, filme ruim, tem muito da expectativa, né? Aquele lance de você, quando vai esperando muito do filme, ele não supre suas expectativas, você acaba não gostando tanto. Mas, assim, é um filme muito bom e eu achei, pela a temática dele, ele conseguiu fazer de uma forma bem diferente, assim, e eu prezo muito pro filme quando ele faz algumas coisas diferentes, né, desse tipo. Só tem uma coisa que eu achei, assim, que ficou meio fora do contexto nesse filme. Eu achei que é um filme bom. De fato, é um filme que conta a história de uma maneira interessante até, mas que porra é aquela dança, cara? Pra que tinha aquela porra daquela dança? Aquela dança é muito legal, pô. É tipo uma homenagem, né? Homenastro. Tem filmes indianos e tal. Acho que não é pra fazer sentido, não, aquela dança, não. Não encaixa. A intenção não era essa. É, né? Mas os próprios personagens eu achei legal. Aquele personagem lá que é o cara do programa, eu acho. O Silvio Santos indiano. É o Silvio Santos indiano. É, o Silvio Santos indiano, velho. Ele conseguiu representar bem aquele papel lá de apresentador, tá ligado? Aquele apresentador assim, meio metido, tá ligado? E faz aquelas tiradinhas, aquelas piadinhas assim que o cara fica sem graça, né? Pô, eu achei bem interessante. Eu achei que você ia falar, eu acho que ele copiou bem o Silvio Santos. Não. Acho que o Silvio Santos é gente fina. É, né? O Silvio Santos nunca deu. Garoto, é, né? Ai, que spoiler vivo você deu agora, viu? Ai, desculpa. Bem, a minha primeira indicação vai pegando carona, né, que esse filme tá passando em algumas outras praças, como Fortaleza, Recife, Porto Alegre. A minha indicação é Scott Pilgrim, né, Contra o Mundo, que é a adaptação aí da história em quadrinhos famosa, né, que, assim, não é um filme que tem nada demais, mas, assim, a gente que é envolvido com cultura pop, né, gosta de coisas nerds, o filme tem muitas referências, né. É bem divertido, né? É o tipo de filme que... Eu lembro que você falou na análise da rede social, né? Que é uma metralhadora de diálogos, né? O Scott Pilgrim já é uma metralhadora de imagem, né? É tudo muito corrido, muito... Inclusive, muito dinâmico. Tem muitas informações na tela, né? Isso. Então, aquela hora lá que mostra o quarto do Scott Pilgrim e do amigo dele lá de quarto. Começa a mostrar o que é dele e o que é do outro, né? Isso. É coisa assim, que na verdade não necessita tanta atenção, assim. Dá pra você entender só... passando rápido, mas a gente, eu pelo menos sou assim, né? Eu quando vejo tudo que tem na tela, eu fico querendo prestar atenção em cada coisa que tem na tela e às vezes as coisas nem têm tanta importância, mas eu fico agoniado que não consigo pegar tudo. É que nem no eu tava assistindo outro dia o Clube da Luta, que não sei se vocês já assistiram, e ele tem uma hora lá que o personagem Eduardo Norton, ele começa a falar das coisas que ele comprou lá pra casa dele. Aí começa a falar, comprei isso, e vai mostrando as coisas e eu achando o DVD, eu ficava querendo pausar, tá ligado? Pra prestar atenção no que ele comprou. E é coisa que não... Porra, pra que eu tô prestando atenção nisso, né? O Scott Pilgrim tem muito disso, né? Dele mostrar muita coisa. Parece um personagem, aparece uma legenda. O que é que aquele personagem é, né? É a irmã dele, é o colega de quarto dele, é não sei o que lá e tudo. E eu acho que assim... Eu achei um filme divertido. Eu só achei assim, que ele... É uma coisa que até o Fábio falou comigo também. O filme ele é um pouco longo, né? Acho que ele poderia ter uma hora e meia. Ele deve ter quase umas duas, né? Tem umas duas horas o filme. É, eu acho que cansa um pouco, sabe? E também é uma indicação que já me intrometendo na indicação do Fábio, eu indicaria pras pessoas que passaram boa parte da infância jogando videogame, meio de Super Nintendo, Mega Drive, aquela coisa meio assim, sabe? Exatamente. Porque eu acho que muita gente que, por exemplo, se eu botar esse filme pro meu pai assistir, ele não vai entender muitas referências, tá ligado? Que teve no filme. Referências assim que pra quem jogou videogame são claras, tá ligado? Não precisa nem explicar nem nada, que são claras mas pra quem não conheceu esse mundo de videogame e tudo, é um filme assim mais pro pessoal mais jovem, né? É uma indicação pro público do gaveteiro, né? Que acredito que sim. Uma boa parte de gamers, né? De gente que lê história em quadrinhos. Agora, eu não sei se aconteceu com você, mas eu achei que o filme, ele não foi muito constante. Foi uma coisa que eu achei até do Zumbilândia também, que eu comentei na análise. Eu não achei aquele filme constante, assim. Ele começa bem legal e tem umas que ele deu uns picos, assim. Cara, no final, eu não gostei muito, sabe? Daquele chefão, já que é um videogame, né? O chefão final, eu não achei tão legal. Achei que teve personagens do começo que eu achei mais interessante, dos vilões lá que ele vai derrotando. Ah, sim, claro. Tem uns vilões ali pelo meio que são bem melhores. Eu até achei o filme constante, mas eu acho que o problema é que no final você já tá cansado, cara. Talvez seja isso. Aquele monte de luzes lá, aquele negócio parece um Pokémon, né? Uhum. Mas eu acho que tá valendo ainda você conferir no cinema de preferência. Uhum. Filme visualmente falando, muito foda, né? Eu achei assim. Todo aquele lance, pô, detalhes assim. Por exemplo, a hora que o cara tá... Eles vão fazer um duelo de baixos, né? De contrabaixo. Começa o Scott Pilgrim, ele é baixista, né? Da banda dele, né? Aí ele tem uma hora que ele encontra um cara que é baixista da banda rival dele, tá ligado? Eles começam a fazer um duelo de baixo, que é um duelo até bem escroto, mas aquele negócio que ele vai começar a tocar, né? Aí começa a aparecer aquelas letras assim, como se fosse o barulho do baixo, né? Bem interessante. E o filme faz isso o filme todo, na verdade. Eu tô falando dessa cena, mas durante o filme todo ele faz isso, né? Como se fosse meio de... Até coisa meio de quadrinhos, né? Também. Aquela coisa que no seriado do Batman era tosco, né? Do cara dar murro e aparecer pô, tá ligado? O Scott Pilgrim faz aquilo e fica legal, né? No filme. Hello again, friend of a friend. I knew you were. A minha dica É um filme, cara, nem sei, acho que é 2009. É um filme mais antigo, que é Up, Altas Aventuras. Pô, 2009, né? Um filme mais antigo, parece que... Não, porque Scott Pilgrim é 2010 e tal. Eu tô falando de um filme um pouco mais antigo que é Scott Pilgrim. Sim, vai ter um filme que eu vou falar aqui que é da pré-história, então. Vocês assistiram? Vocês assistiram, né? O Fábio fez crítica e tudo até. Eu assisti, achei legal. É um filme, uma animação que gostei pra caramba, assim. Fazia um tempinho já que eu não assisti animação boa, assim. E foi uma animação até que eu tava um pouco resistente no começo, por causa da história, assim, que eu achei que era uma história um pouco... Fala de velho, né? Não é só por isso, não. Mas eu achei que era uma história que não ia rolar, sabe? Mas depois que eu assisti, eu admiti que o filme, de fato, é um filme muito bom e figura entre os meus filmes favoritos. Eu achei boa a animação da Pixar, né? Achei legal. Mas, eu não sei, eu acho que eu ainda prefiro algumas outras animações no lugar de Up. Agora, eu acho o começo do filme muito bom. Com toda aquela cena, aquele trechinho inicial, de mostrando a vida dele, conhecendo aquela menina lá, né? Eu acho que, se fosse só aquilo, já seria um curta-metragem muito bom mesmo, sabe? Com uma história bem legal, assim. Quando eu assisti aquela sequência inicial, depois que, quando ele conhece a menina e tudo, aí começa a fazer aquela sequência muda, sabe? Eu me emocionei assistindo a sequência muda. É uma das partes, assim, mais emocionantes do filme. É aqui dali, e justamente, acho que até por não ter palavras, faz você prestar mais atenção, sabe, assim, no que tá acontecendo, assim. E não precisa de palavras, na verdade. Não. São duas sequências que eu gostei. Essa, e logo depois, também no começo, dele se preparando já na casa dele, né, velho e tudo. Ele se preparando pra sair de casa, né. E vai tocando aquela música clássica. Agora eu não vou lembrar o nome dela agora. Acho muito interessante. Ali é um show de edição, sabe. A música vai acontecendo perfeitamente com as coisas que ele vai fazendo, sabe. É muito interessante mesmo. E só aquilo ali também já me emociona só pela qualidade daquilo, tá ligado? Como a maioria das animações hoje em dia, assim, que antigamente as animações eram muito voltadas pra criança, né? Eu acho que essa é um exemplo das animações que não é voltado somente pra criança, é, né? Que funciona bem pra todo mundo, eu acho. É ter uma trama simples e tal, dá pra entender bem e vai funcionar bem pra todas as idades, eu acho. Eu acho que a Pixar já vem fazendo isso até, né? É uma coisa que ela costuma fazer bastante, assim, de ser fazer filmes pra todo o público, todas as idades, né? Tem muita coisa, às vezes, que a criança não pega, mas o adulto pega, sabe? Tem outras coisas que o adulto já não acha tanta graça, mas a criança se diverte bastante vendo, sabe? É um filme, assim, pra família mesmo, sabe? Um grande exemplo disso é bem recente aí, que é a indicação do Toy Story 3 pra melhor filme, né? Esse ano, lógico. É verdade. Que também é bom. E eu acho que desses aí que estão indicados, eu votaria no Toy Story 3. Cara, eu também. Eu acho que o ser humano ainda tem que evoluir muito pra... A academia, né? Talvez tenha que evoluir muito ainda pra um filme de animação ganhar o melhor filme, cara. Porque eu tenho certeza, no dia que ganhar... Sei lá, digamos que Toy Story ganhe. É claro que a gente sabe que não vai ganhar, mas digamos que Toy Story ganhe. O que é que ia ter de gente falando, né, velho? É até meio parecido com aquilo do Quem Quer Ser Um Milionário, né? Se Toy Story ganha melhor filme... Pô, vamos esculachar a tua história até a morte também. Preconceito. É, muito preconceito, porque as pessoas, principalmente as mais antigas, ainda veem animações como filmes somente pra crianças, né? Acho que tá aí o grande mal. E até voltando pra isso que a gente falou então, da Pixar fazer animações assim pra família toda, isso é um grande mérito da Pixar até. Porque eu tiro muito até com o meu pai mesmo, né? Me lembro que ele tinha um preconceito foda pra animação, tá ligado? Ele falava, não assisto desenho. Não assisto esses desenhozinhos e tudo. E qual foi o filme que ele assistiu? Não vou lembrar agora, mas eu acho que foi algum da Pixar que ele assistiu e ficou assim... Pô, cara, que legal. E começou, e de uns tempos pra cá, ele vem assistindo bastante animações, tá ligado? E eu acho que isso aconteceu com muita gente. Era do Gelo que ele assistiu? Era do Gelo, não sei, mas meu pai gosta também bastante da Era do Gelo. Só que Era do Gelo não é da Pixar, né? Não é Blue Sky. É, então, isso que eu ia falar. Não é da Pixar, mas ele gostou bastante de Era do Gelo. Ele gosta bastante de Era do Gelo. Incríveis, pô, ele adorou Os Incríveis. Agora, já Os Incríveis, eu já acho que já é uma coisa que é mais focada até pro público adulto do que pras crianças. Eu já tentei botar Os Incríveis pra algumas crianças e assistir, elas não gostaram muito, porque não entenderam muito, sabe, da história, todo aquele... É, tentei. Né? Cara... Aí talvez aí ele já peque um pouco por causa disso, né? Porque não conseguiu pegar... Boa parte do público, né? Mas eu arrisco dizer que Os Incríveis, pra mim, a opinião pessoal, é a melhor animação da Pixar. Talvez sim. Isso que você falou agora, de não agradar, faz um certo sentido. Porque quando eu assisti no cinema, quase não tinha criança, cara. tinha muito casal, sabe? Interessante, né? Gente sozinha, mas criança tinha pouco. E eu acho que foi, talvez tenha sido uma das primeiras animações, se não a primeira da Pixar, a mostrar realmente pessoas, né? Tudo bem que são super-heróis e tudo, mas pessoas, e não personagenzinhos, né? Brinquedinho, peixinho, criaturinha, tá ligado? Coisa desse tipo. Eu lembro, né, até que havia uma certa crítica à Pixar, porque ela não fazia filmes com gente, né? Aí eles chegaram com Os Incríveis e destroçaram todos os críticos, assim. Pois é, que aí fizeram só isso, né? E naquela onda de sátira de super-heróis, é uma das melhores sátiras que eu já vi de super-heróis. Eu acho que é por isso que não pegou tanto as crianças, entende? Se você vê as crianças de hoje, os super-heróis delas não são capa e máscara, sabe? Tipo, Os Incríveis. Você não vê mais. É Ben 10, né? Agora é Ben 10, cara. Você Max Steel. Então não existe mais esse tipo de super-herói hoje em dia. Pelo menos não um novo, né? E esses super-heróis, assim, desse tipo que fazem essa linha, são do pessoal, assim, acima dos 15, né? Eu não acho que não existe. Mas agora, assim, na nossa época, se falasse, imagina um super-herói, a gente imagina um cara, talvez de capa, ou, né, ou então com alguma roupa bem colorida, geralmente com aquela máscarazinha e cueca em cima das calças, né? Era essa imagem de super-herói que a gente tinha, a gente não tinha outra. Aí se pergunta já pra um moleque lá, sei lá, de 8, 9 anos, a imagem do super-herói dele já pode ser totalmente diferente daquela que a gente tinha, tá ligado? Pode ser até que cada moleque tem uma imagem bem diferente de super-herói. É diferente da nossa época. É, hoje o que eles gostam assim, muitos dos personagens estão assim, mais ou menos na idade deles, né? O que não acontecia com a gente. É, né? Os desenhos que a gente assistia, todos os personagens eram adultos, né? Mas tu vê aí, sei lá, Ben 10, um menino, né, ali no que faz aquilo ali. É. Isso que você falou é interessante, porque na nossa época, até os personagens que em tese eram adolescentes, eles não tinham aparência de adolescente. Já. Não, porque você vê, Cavaleiros do Zodíaco, se eu não me engano, aqueles moleques têm tudo 13, 14 anos, mas eles parecem... Velho? Parece bem mais velho que isso, Caverna, né? Do Dragão também era tudo adolescente e era tudo cara de velho, pô. O único que parece que criança mesmo é o Bob. Só o Bob que tinha jeito de criança. É, uhum. Tu viu o Eric lá da Caverna do Dragão, o cara, porra, parecia um velho, assim, de 60 anos, velho. Pois é, velho. Até da personalidade dele, né, cara? É uma coisa mais ranzinza, velho. É. Mas e aí, Diego, o que mais que você indica pro pessoal aí assistir? Ainda nessa linha, bem parecido com isso que a gente acabou falando aqui no final, o que eu indico é o Kick-Ass, que é também uma sátira de super-heróis, né? E eu acho que o diferencial do Kick-Ass, uma coisa que eu comentei na análise, talvez nem todo mundo concorde, é que ele é superior, que ele de uma sátira... Eu comecei assistindo ele como uma sátira de super-heróis. E quando eu terminei, eu disse, cara, não é sátira. É um filme de super-heróis, tá ligado? Concordo. Eu queria que o filme do Homem-Aranha tivesse sido daquele jeito, tá ligado? Eu fiquei pensando, porque eu me lembro que eu assistia o desenho do Homem-Aranha. Assim, eu nunca fui muito fã de quadrinhos e tudo. Os heróis que eu conhecia foi mais por desenhos mesmo. Não foi por quadrinhos, né? Eu assistia muito desenho que passava até, sei lá, na Globo. Não sei se era TV Colosso, que era que passava na época. Que passava o desenho do Homem-Aranha, né? E eu adorava aquele desenho. E o Homem-Aranha, ele era muito daquilo de piadista, tá ligado? E ele ia pros cantos e ficava... Sempre sacana. Meio sacana. E ele ficava rindo da própria desgraça também, tá ligado? O que não aconteceu nos filmes, né, do Sam Raimi. Nos filmes não acontece. Eu até acho que até no Gavestado que eu já falei disso do Kick-Ass e falei disso do Homem-Aranha também. Mas eu acho que é um exemplo perfeito pra mim, pra eu explicar o que é que eu acho... Do Kick-Ass, ele era... Como o filme do Homem-Aranha devia ter sido aquela coisa, assim, ele levando a coisa mais na zoação e tudo. E, ao mesmo tempo, a trama, apesar de ser um filme divertido, ter muita coisa engraçada, também tem um aspecto dramático na trama que eu acho legal, tá ligado? Que faz o cara vibrar com as coisas que vão acontecendo. Eu achei muito bom mesmo. Pô, velho, e ver o Nicolas Cage com um papel assim, que ele, finalmente, ele fez uma coisa que ele sabe fazer, que é fazer um cara meio babacão, tá ligado, velho? Eu acho que ele tem que fazer aquilo, ele tem que assumir esse lado babaca, o Nicolas Cage, velho. Mas ele assumiu no Kick-Ass. Ele faz um personagem foda, mas que ao mesmo tempo é babaca, tá ligado? Mas porque, no caso, é um filme de quadrinhos, eu acho que é uma coisa que ele tá fazendo com paixão mesmo. Que ele gosta, né? Ele é fã de quadrinhos, né, cara? E largou da cabeça aquela ideia de ser o super homem, né, velho? Que ele queria ser o Superman, mas... Graças a Deus. Ainda bem, né? Por favor. Superman careca, nem a dessa. Fala, ô, Nick, super-homem não dá não, né, velho? Aí ele acabou fazendo um cara que eu acho que, pô, velho, fez um super-herói muito foda no Kick-Ass. Big Daddy. É o Big Daddy, né, velho? Muito legal, velho. E tem umas jogadas, assim, com a cultura pop. Aquele lance, assim, que o Kick-Ass, ele se tornou super conhecido através do YouTube, né, velho? Isso é interessante, né? Tu botar o YouTube, né, nessa jogada, assim, no contexto do filme, que tem tudo a ver, tá ligado? Não foi... Que tem gente que gosta, assim, pô, é legal fazer referência à cultura pop. Beleza, vou fazer. Aí bota um monte de referência sem sentido. Mas o YouTube ali, o Facebook também, Facebook e YouTube, tá, tem tudo a ver com a trama, tá ligado? Eles conseguiram inserir de uma forma. É porque, né, tem legal. Gente que faz as referências simplesmente por fazer, né? Scott Pilgrim é um pouco, assim. Às vezes, né? É, já no caso do Kick-Ass, essas referências, na verdade, são coisas importantes. Pô, um exemplo de referência merda, na minha opinião, né? Por exemplo, Kick-Ass tem esse monte de referências legais, né? Agora, por exemplo, eu assisti recentemente um filme aí que eu acho que o Fábio deve conhecer, O Fúria de Titãs, né? Passou aí no cinema esses dias. E tem uma hora que o cara... Eu não lembrava nada, eu já assisti aquele antigo, mas não lembrava de porra nenhuma do antigo. E tem uma hora que o cara tá vasculhando um monte de coisa, aí acha uma coruja, sei lá, um bicho, né? Que é um bicho que é do primeiro filme, né? Aí ele fala, e isso daqui? Aí o cara fala, ah, isso deixa pra lá, alguma coisa desse tipo. E o cara joga fora, deixa de lado a coisa, né? E porra, quem não assistiu o primeiro filme vai ficar, que porra é essa, tá ligado? Pra que os caras do nada puxam a coruja e começam a falar da coruja e depois, ah, deixa pra lá, tá ligado? Isso é uma referência horrível, tá ligado? Quem não assistiu o primeiro ou não conhece o primeiro vai ficar assim, puta merda, que porra é essa? E quem assistiu vai ficar, ah, legal, mostraram coisa do primeiro filme. Já o que quer, se você não conhece as coisas que eles fazem referência, pouco importa, porque tá dentro da trama, tá ligado? Eu acho que essa é a diferença de uma referência boa e uma mal feita, tá ligado? Cara, uma referência que eu achei podre, que eu vi muita gente gostando, foi aquela do... Quando o Schwarzenegger e o Bruce Willis aparecem no Mercenários, nos Mercenários, que o Stallone fala aquela parada, não, ele quer ser presidente. Cara, aquilo é muito podre, velho. Aquilo é nojento, velho. As pessoas rindo no cinema daquilo, velho. Pior que todo mundo ri mesmo, né, velho? Na moral, me desculpe, traça, se você riu, mas... Cara, eu ri. Eu ri, mas eu entendo o que você falou, né? Ali é uma piada, foi uma piada forçada, super forçada, né? Mas eu ri já porque o filme todo é forçado, tá ligado? Então eu já fui esperando ver um filme forçado, então uma piada forçada no meio, pra mim, não fez tanta diferença. Mas eu entendo o que você quis dizer. Eu não riu, cara. Parece que tá dormindo, né, no filme. Não entendeu, é a piada. É, né, cara, se ele não entendeu, vai levar uma lixa, meu. Ele não entendeu, depois eu expliquei pra ele. E essa mesma piadinha tem naquele Demolidor, aquele filme do Stallone. Ah, tem? Tem. Tem. Na hora que ele tá falando lá com a Sandra Bullock, aí ela diz, não, porque o presidente Schwarzenegger fez não sei o quê. Aí o Stallone pergunta, ué, ele virou presidente? Ela diz, eles mudaram a Constituição pra ele poder se eleger. Eu não sabia disso, eu olha só. Eu não lembrava disso, não. Não, mas aí eu já acho mais legal, pô. É que o cara adivinhou o futuro, tá ligado? Não adivinhou, ele não é presidente, cara. Ah, cara, mas o futuro ainda tá chegando. Futuro ainda é futuro, pô. Então, a minha próxima dica é um clássico, né? Que toda traça não pode deixar de ver, né? Assim, tá um pouco atrasado, porque a gente já passou da época do Natal. E esse filme que eu vou falar é um filme natalino. Mas o podcast é forever, cara. O cara pode escutar forever. No Natal, né? Mas assim, o filme pode ser assistido em qualquer momento, né? Que é A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra. Você já comentou desse filme. E foi um filme indicado, né? Pela nossa jornalista de estimação, Júlia. Cara, eu nunca tinha assistido. E vi agora um pouco antes do Natal, agora, no fim do ano. Já no clima. E gostei bastante, cara. É um filmaço de Natal, talvez o melhor que eu já tenha visto até hoje. O que acontece no filme, né? Ele mostra a história de um cara, que é o James Stewart, que ele sempre tá colocando os outros na frente dele, né? Sempre tentando agradar os outros, né? Ao invés de realizar os próprios sonhos, né? Basicamente é isso, a história é essa, né? Mas, assim, é um filme muito legal, que fala da importância da família, da amizade, né? E, porra, é James Stewart, né, cara? Um mega star, né? É nesse tipo de filme que você vê quando é que o cara, né, não chega a ser uma grande estrela por acaso, assim. Uhum. A Felicidade Não Se Compra, né? Exatamente. Em inglês é It's a Wonderful Life. Bem legal. Eu gosto de filme, assim, que passa uma mensagem e tudo, né? Engraçado, antigamente, quando era mais novo, eu tinha até meio preconceito de assistir esses filmes, assim, que eu ficava, coisa melosa e tudo, né? Mas, ultimamente, venho assistindo uns filmes já nesse estilo, né? E tem muito filme de qualidade por aí, que, justamente por não ser aquele tema, assim, mais blockbuster, né? Aquela coisa assim, a gente acaba deixando de passar alguns filmes desse tipo, assim, que são muito bons mesmo. Então, É porque o filme já é antigo, né? Então não tem muito nas locadoras, as televisões não passam mais. É de quando? É de 1946. Nossa. Mas é um filmaço. É velho mesmo. É. Pois é, Vi, você achando que 2009 era velho, né? É, eu achando que 2009 era antigo já, né, pô? É um filme atemporal, cara. Uhum. Né? A mensagem é eterna, né? Então, a minha dica aqui é um filme... Eu achei que esse filme que eu vou falar agora ia ser o filme mais antigo, mas o Fábio me esperou. E eu vou falar aqui de Hotaru no Haka, ou Túmulo dos Vagalumes em português. Filme muito bom. Embora eu seja fã sumidíssima, assim, de Hayao Miyazaki, esse não é um filme de Hayao Miyazaki. Só um momentinho, pra quem não sabe, é uma animação. Isso, uma animação. Esqueci, desculpa. Muito obrigada. E é uma animação que eu acho que não é feita pra criança. Não, de forma alguma. É uma animação muito adulta, que criança se assistir vai chorar. Não, cara. Ou até não entenderia. É, eu acho que criança não vai entender a tristeza, a história, né? Talvez as crianças japonesas sim, porque as crianças japonesas estão inseridas nesse cenário. As brasileiras que eu acho que não entenderiam. Que é uma história que fala sobre a guerra, né? Conta a história de dois irmãos que perderam os pais. O pai é um mistério, eles não sabem mesmo se eles perderam e tal, mas perderam a mãe durante um ataque de uns aviões, assim, que queimaram a vila onde eles moravam e tudo, e a mãe falece. É um filme muito forte, mostra cadáveres de fato. É, e a cena, então, da mãe deles é bem impactante. Né? Já, porque a mãe deles ficou toda queimada, porque foi um ataque de bombas, né? Aí a mãe dele tá toda queimada e mostra, tem vermes comendo até a carne da mãe, tem uma hora lá. É forte. E você vê que é muito triste, porque ele mostra todo o sofrimento da guerra nas pessoas adultas e nas crianças, né? É, coisas interessantes desse filme, primeiro que ele fala da Segunda Guerra e aí o cara fala, pô, mas tem tanta coisa sobre a Segunda Guerra por aí, né, e tudo. Mas é, primeiro, que ele fala lá do Japão, né? É um relato da Segunda Guerra por uma ótica totalmente diferente. Primeiro que normalmente a gente vê pela ótica dos Estados Unidos, né? E dessa vez é pela ótica do Japão e de crianças japonesas que estão ali e que são vítimas, né? Outra coisa que é muito interessante, pra quem gosta de saber da cultura japonesa, né? É super interessante isso, você vê ele falar do orgulho japonês, né? E fala de uma forma que, porque pra muitos japonês, a guerra é fato que o Japão ia ganhar a guerra, tá ligado? Era fato assim, pô, a gente é o povo predestinado, né? E quando eles começam a ver que não é bem aquilo, né? É muito interessante, fica assim, né? Aquele choque, putz, cara, mas como assim, né? Você vê até que aquele lance do orgulho, assim, meio que vai caindo, aos poucos vai indo por água abaixo, né? Que pra ele, né? Ele, várias vezes ele fala assim, não, nosso pai tá lá, tá destruindo navios inimigos, tá comandando, tá tudo, né? Ele sempre acha que o pai dele tá fazendo tudo aquilo ali, quando na verdade o pai dele não sabe nem se ele tá vivo, né? E aos poucos ele vai começando a se dar conta disso, né? A população, né, japonesa, tudo, todo mundo vai se dando conta, e ele vai cada vez se desiludindo mais, né? O filme mostra, assim, de uma forma que pesa um pouco, tá ligado? Assim, eu não cheguei a chorar porque eu sou muito macho, tá ligado? Mas, porra, é foda, velho. Tu é cuecão de couro, né? É um filme que não mascarou a realidade, sabe? Apesar de ser uma animação, a gente pensa que pode ter amenizado e tudo, não. É um filme que ele não ameniza o que aconteceu. Ele mostra, de fato, as coisas que aconteceram. Porque quando teve a guerra, o Japão ficou numa miséria desgraçada, né? Tanto que muita... quem podia fugir, fugiu. Mas assim, você vê que ficou aquela miséria e uma cena assim, deu muita tristeza, foi da menininha, que ela ficou doente, que ela ficou muito doente, e ela tava delirando. E aí ela pegou, fez bolinho de terra, e colocou o bolinho de terra no palito e comeu, de tanta fome que ela tava. Eu não sei quem foi que falou, Vi, não sei se foi você que falou alguma coisa do tipo, que eu já vi de pessoas que presenciaram aquilo no Japão e já comentou que... O cenário foi... O filme tratou de mais ou menos da forma que aconteceu a mesma coisa, né? É isso. Conseguiram mesmo. Ambientar bem no que aconteceu muito por lá na época da guerra. É, eles conseguiram reproduzir de uma maneira bem realista. Eu fiquei com vontade de ver esse filme. Nunca Cara, vi. É muito bom. É eu muito tenho bom. Uma dívida com as animações japonesas, mas eu nunca vi nenhuma. É. Comece por essa. Essa daí pra começar é uma boa. Minha última indicação dos meus é o mais antigo, acho que é de 2000, se eu não me engano, que é o Amnésia, do nosso amigo Christopher Nolan, né? Que tá aí com tudo agora, hoje em dia, né? Depois de Batman e a Origem, né? O cara tá com tudo, né? E o Amnésia é um filme, não sei se foi o primeiro filme dele, ou foi um dos primeiros, que a grande ironia dele é que eu não lembro de muita coisa do filme, né, velho? E como é que você você recomenda esse filme? Então, né, sacou a amnésia? Ai, que horror. Então, mas o filme é muito bom, pô. E ele o grande lance do filme, né, que o Nolan, ele tem muito disso, né, de fazer isso, do grande lance do filme, né. Sempre os filmes de hoje, geralmente tem um lance, a né. A sacada, né. É, tem aquela sacada, né. A sacada do Amnésia, que pra quem não assistiu, que é um filme que ele é contado de trás pra frente, né. A primeira cena do filme é a última coisa cronologicamente, né, falando o que acontece. E se você ficar assim, pô, mas qual é pra que fazer isso, né? É justamente assim, pra ele tentar ambientar você na cabeça de uma pessoa que não tem amnésia, na verdade. O problema que o cara tem não é amnésia, é um problema que ele esquece de coisas assim. Ele tem um lapso, tá ligado? Ele tá aqui, daqui a pouco ele não lembra como é que ele veio parar aqui, tá ligado? Ele já tá aqui. Tem até uma cena que é bem interessante, que ele tem uma hora assim que ele dá um estalo assim nele e ele tá correndo, né? Tá correndo e tem um cara correndo também. Ele diz, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu devo estar perseguindo aquele cara, né? Aí ele começa a correr atrás do cara, só que o cara começa a atirar nele. Ele diz, eita, quer dizer ele que tá me perseguindo, tá ligado? E ele começa a correr. E o filme é o tempo todo desse jeito, tá ligado? Ele fica o tempo todo, assim, pegando você de surpresa, né? Você, pô, como é que eu vi... Do mesma forma que o cara não sabe quando ele veio parar ali, pelo fato do filme ser contado de trás pra frente, você também não sabe como foi que ele veio parar ali, entende? Essa é a sacada do filme. E a trama é muito foda justamente por causa disso. Até no DVD tem um recurso que faz com que você possa assistir o filme cronologicamente, né? Também. Que é um filme, continua sendo um filme bom, mas já não vai perder toda a graça do que de você ver originalmente, como ele foi feito, né? Com a edição dele realmente de trás pra frente. Só por isso, o filme vai deixar você na expectativa, né? De ver como a coisa vai desenrolar e tudo. E quando ele conhece alguém assim que fala, pô, você não lembra de mim? Eu sou o cara aqui que você conhece. Você não sabe assim, pô, será que esse cara tá falando a verdade? Se ele é sacana, que muita gente, como ele, sabendo desse problema dele, que ele esquece das coisas, começa a querer até zoar um pouco com ele, né? Porque assim, você pode fazer uma sacanagem com o cara, se o cara não vai lembrar mesmo daqui a pouco, né? E o recurso que o personagem do filme usa, que tu lembra quem é o ator, Fábio? Não tô lembrando agora. Não, o Guy Pearce, não? Guy Pearce. É muito interessante os recursos que ele faz pra tentar conviver com isso, né? Sempre que ele conhece alguém, ele tira uma foto da pessoa e escreve, pô, esse cara é sacana. Confie nele ou não confie nele? Hoje, né? Em tempos de iPad, né, ele não precisaria fazer isso. Ah, é, cara. Não. Esse cara sofreu muito por ter vivido em outra época, né, velho? Porque ele andava com Polaroid, né, cara? Ele tirava foto da pessoa na hora com Polaroid, escrevia na foto. Ele fazia tatuagem no corpo dele, né? Fazendo as coisas mais importantes que ele já fez na vida e tudo, né? Recomendadíssimo. Agora, é uma coisa que não é um filme pra qualquer um também, né? É um filme, assim, você tem que tá... Eu não digo assim, um filme pra qualquer um. Não é um filme pra qualquer momento, eu acho melhor falando. Se você não tá querendo pensar um pouco mais, não assista, tá ligado? Que é um filme pra pensar. Ficar mais vidrado na tela. Não é um filme pra você assistir com galera, comendo pipoca e zoando prestar tudo. Prestar atenção, né? Como é Matrix, como é o próprio A Origem, né? E recomendadíssimo aí, Amnésia. Pra quem ainda não assistiu, tá aí. Eu vou recomendar. A maioria dos filmes que a gente já falou aqui estão mais aprofundados em outras sessões do blog, né? Como as análises, as críticas. Uhum. E esse que eu vou falar aqui, eu escrevi uma crítica há um tempo atrás, que é o filme chamado Deixa Ela Entrar. Ah, eu assisti. É um filme sueco, né? De vampiro. Talvez o melhor filme de vampiro, assim, feito nos últimos 5 anos aí. Tem até uma... Nos cinemas agora tá passando a refilmagem americana desse filme, mas esqueça, você tem que ver o original mesmo. Pô, já fizeram refilmagem? Já. Já, a menina, a vampirinha é até o... É a menina do Kick-Ass, né? Ah, sim. Então, o Deixa Ela Entrar é uma história de um menino... que ele sofre bullying na escola, né, introvertido, e que ele acaba fazendo amizade com uma garota estranha que mais tarde se descobre que ela é uma vampira, né. Uhum. E assim, isso é o básico do básico pra você saber, né, porque contar mais que isso, acho que é spoiler, né? Ah, é. Mas assim, o filme é muito legal, não é porque tem criança como protagonista que é um filme bobinho ou mais ameno, nada disso. Aliás, de ameno não tem nada, né? Violenta. Na verdade, também, né, também. Porque você fala assim, nada menos, assim, o que é que você acha? Não romantiza nada, sabe? Não é aquela coisa romantizada. Não, é uma historinha de criança, sei, entendeu? Eu acho até que é o primeiro filme de vampiro que eu vejo com crianças que não mostra, assim, uma coisa mais leve, né? Já houveram filmes de vampiros com criança, mas uma coisa sempre infantil mesmo, né? Mas aquele Entrevista com o Vampiro não tinha a menininha lá, que é até a Mary Jane? Mas a menininha não fez muita coisa, é verdade, né? Mas ela não chegava a ser protagonista, né? Não, é assim, você fala porque justamente porque ele fala a história desses dois meninos, né? É, exatamente. Esses dois crianças. Então, essa é a minha última dica, né? Quem quiser conferir, já deve estar em DVD e Blu-ray aí. Eu assisti, achei muito bom. Beleza. E aí, Vi, sua última recomendação? Bom, minha última recomendação, não podia deixar de recomendar uma animação do mestre Hayao Miyazaki. É, né? Padawan. Eu tinha até outras aqui, mas eu tinha que recomendar uma animação dele, né? Que é uma mais recente até. Não é a mais recente dele, mas é uma das mais recentes, que é Viagem de Chihiro. Eu não assisti esse filme ainda. Pô, esse filme foi muito bom. Ele ganhou o Oscar de melhor animação em 2003. É um filme, assim, visualmente muito bonito. Uma fotografia, assim, linda. E a história, né? A protagonista é a Chihiro, né? Que é uma menininha que tá mudando de casa. Tá muito triste e tudo, porque ela não quer deixar de lado as amigas dela, todas as coisas que ela tinha antes. E, aparentemente, assim, o que dá a entender é que ela é uma menina muito frescurenta, muito fútil e tal. Mas aí ela tá viajando com os pais, e aí os pais encontram um lugar que, aparentemente, que assim, se for trocando em miúdo, seria como se fosse uma passagem pra um outro mundo. Que aí os pais vão lá, aí é uma crítica mais à sociedade moderna, onde as pessoas não se ligam muito nas coisas. Como todo filme dele, né? A maioria dos filmes dele tem esse tipo de crítica, de Hayao Miyazaki gosta muito de fazer crítica sobre a degradação do meio ambiente, sobre as pessoas não serem mais tão... as famílias não serem mais tão famílias, os problemas que a modernização trazem pra sociedade. O Princesa Mononoke é dele também? Princesa Mononoke é dele também. Que uma coisa até fica mais claro também, né? É. Princesa Mononoke, né? Em defesa do meio ambiente. Eu não assisti, né? Eu vi um pouco só da trama. Mas não é o melhor filme pra você começar a assistir do Hayao Miyazaki. E qual seria o melhor? Eu acho que talvez começar por Viagem de Chihiro seja melhor. É, foi o filme que lançou ele, assim, mais na cultura pop, né? Porque antes era coisa mais do Japão mesmo, né? Então, mas é porque antes desse filme, o Hayao só tinha a distribuição mundial dele, se eu não me engano, era feita pelo próprio estúdio dele. Se eu não me engano, esse é o primeiro filme que ele faz em parceria com a Disney. A Disney. Mas a Disney não se intromete em nada no roteiro. A Disney simplesmente faz a distribuição. Eu não consigo me interessar, sabe? Eu, assim, o Princesa Mononoke é um filme que eu tenho muito mais vontade de assistir, assim, pelo próprio traço, que eu acho bem bonito, e pelo um pouco das cenas que eu vi, eu tenho um bem mais interesse do que o Viagem de Chihiro. Eu não consigo ter muita vontade, sabe? Eu até acredito que se eu assistir, talvez eu goste, sabe? Pelo tanto que o pessoal fala de Viagem de Chihiro, mas eu não consigo, sabe? Quando um filme, eu vejo o trailer, eu vejo cenas, assim, parece que não me chama muita atenção. É porque eu acho que o Viagem de Chihiro é culturalmente menos impactante do que Princesa Mononoke. Como assim? É porque no Viagem, principalmente com essa coisa de deuses, seres fantásticos e tudo mais. O Viagem de Chihiro tem os seres fantásticos e tudo, mas é mais fácil você compreender. Já no Princesa Mononoke, mostra todas as coisas assim, e às vezes pra quem não tá inserido naquele cenário, pra quem não tá inserido naquela cultura, é um pouco complicado pra entender, sabe? Ele já mostra como se fosse uma coisa natural, aquilo existe e pronto, né? É, ele mostra naturalmente, assim, como se existisse tudo aquilo. É, eu até tinha uma certa resistência com essas animações do Miyazaki. Até, por exemplo, tava passando assim no Cinemax, eu vi umas cenas e, como o Diego disse, não me interessava muito. Não me agradam muito esses seres fantásticos dele, sabe? Assim, as poucas cenas que eu vi. Mas com esse hype que tá tendo aí, eu até tô me interessando pra tentar conhecer, sabe? Mas eu nunca vi nenhum filme, não, dele, não. Até pra ver o que é que tem, né? Eu tô nessa. O que tem? Tanta gente falando tão bem dos filmes, né? É aquela história, né? Eu lembro que quando saiu no cinema, Viagem de Chihiro, quando começou a falar na televisão, negócio do Oscar e tudo, eu falei assim, caguei, né? Não vou assistir esse negócio, não. Não me interessou, não me pegou, né? Só que eu vejo o pessoal falando tanto do Miyazaki, né? A impressão que dá, assim, né? Cinematograficamente, que parece que eu tô sendo encurralado no beco cada vez mais, né? Assiste, tá ligado? Até vai chegar um momento que eu vou ter que assistir esse negócio pra ver o que é que tem, né? Nesse filme, né? E assim, pessoas que nós respeitamos a opinião, né? Principalmente. momento. É aquilo que eu falei lá no começo do falei do meu pai, que ele sempre diz, ah, não assiste desenho, não assiste animação, que coisa de criança, e hoje ele já é fã, né? Ele gosta de assistir as animações que saem assim, tá sempre assistindo e tudo. E eu fico perguntando até se não pode acontecer isso comigo também. Claro que pode, né? Então, eu tô naquela. Eu ainda não tô apertado no beco, tá ligado? Pra assistir, mas eu tô quase lá já. Vou ter que, em algum momento eu vou ter que pegar esse filme de Miyazaki pra assistir. Esse aqui foi o nosso Gabi Estática de indicações, né? Acho que certamente de tempos em tempos a gente vai fazer mais, porque filme bom que muita gente não conhece tem muito por aí ainda. Não só de filme. Não só de filme, isso mesmo. Podemos fazer umas outras versões ainda por aí. Espero que vocês gostem e vá pra locadora agora, né? Procurar pelo menos algum filme. Pelo menos algum você deve ter se interessado pra assistir. Pronto. Só lembrando que a maioria dos filmes tratados aqui tem crítica ou análise, né? No blog. Isso. E se não tiver, certamente vai ter, né, cara? Eu ainda pretendo fazer da amnésia. Quando eu começar a lembrar um pouco mais. Então, minha primeira indicação é um filme que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor filme, que é o Quem Quer Ser um Milionário. Alguém aí assistiu? Eu assisti. Você assistiu também, não foi ver? Foi, com você. Eita! Pra você ver, né? Olha só a atenção da pessoa, né? Você vê como o filme é bom, tá vendo? Ele prende a atenção que você até se desliga do mundo fora da tela, tá ligado? É. Palhaço. A minha pergunta é, já que você falou do Show de Milhão, por que é que o Silvio Santos não manteve o título do programa Quem Quer Ser um Milionário? Eu acho que foi porque ele não pagou direitos, né, os criadores. Acho que ele pagou sim. É porque Quem Quer Ser um Milionário e Show do Milhão tem um impacto diferente, né? Mas então, é um programa então realmente que existe e é aquele do Silvio Santos mesmo? É o mesmo. Olha só. É o Wants to Be a Millionaire. Mas você sabe que o Silvio Santos faz Silvio Santos, SBT, faz uma tradução meio estranha das coisas, né? É, né, já não... Não seria a primeira vez, né? Vide um maluco no pedaço. Você sabe como é que é, não tem, né? Aquele One Tree Hill também? Qual é a tradução que ele botou? Lances da Vida. Danos. Lances da Vida. Essas referências, na verdade, são coisas importantes. Atuam como coisas que são decisivas pra fazer com que ele fique famoso. As redes sociais. E o YouTube. Você tá rindo, amigo? Não. Então tá. E esse que eu vou falar aqui, eu escrevi uma crítica há um tempo atrás, que é o filme chamado Deixa Ela Entrar, que é um filme sueco. Ah, eu assisti. Não é? Eu não sei porque eu achei que você ia recomendar esse filme, velho. Dentro de tantos filmes, eu fiquei pensando, não sei porquê. É... Alma Gêmea, será? Hã? Tomara que não, né? Ui, que coisa linda. Nossa, eu agora vou fingir que nem escutei um negócio desse. Eu também, não só você, eu também vou fingir que não escutei. E aí, meus amigos, mais um Gabi Estática passado e mais um bloco de notas aqui. Hoje temos poucas coisas pra falar, né? Eu sou o Diego Flyfish e tô aqui com a Vivi. Olá. Então, Vi, de cara assim, qual foi o comentário mais relevante do Gabi Estática passado, que foi o de dragões, mitologia de dragões? O Gabi Estática mais relevante. O Gabi Estática mais relevante do comentário passado, né? O que eu falei? Você falou o Gabi Estática mais relevante. Ah, que merda, deixa eu repetir. Então, o comentário mais relevante do Gabi Estática passado foi do Rafael Redfield. Ele fez um comentário bem legal, né? Ele falou de algumas coisas que a gente não citou no podcast. Por exemplo, que o lance lá do dragão japonês, que é aquilo que o Ekin falou que era uma coisa meio aquática, né? É devido às lendas lá que as carpas podem evoluir pra e se tornar dragão. Dragões, né? Eu não sabia disso, eu sabia do Pokémon, né? No Pokémon não tem um negócio desse, né? É, vai ver, é por isso que a Magikarp evolui pro Gyarados, né? Eu não sabia que era aquilo dali do Pokémon era baseado numa lenda do Japão mesmo. Ah, eu não duvido. Pode até ser que seja verdade, mas eu não fui ver. Ou não, né? Ou ele soltou essa aí e deixou no ar, né? É, ou seja, é coisa da cabeça dele. Pois né? É, ele também falou aqui de mais algumas coisinhas, tarará, e perguntou quem era a Traça, né? Ele só ia ficar um pouco off que já colocou mais gente doida no podcast, é, né? Não vai saber quem é a Traça, justamente porque hoje a Traça não veio. Pois né? É, a Traça tá muito cansada, hoje ela não tá vendo novela. E ele falou pra gente divulgar o blog dele, e geralmente a gente não faz esse tipo de coisa não, né? Claro que a gente faz isso. A gente fez isso sempre. É, né? Pois é, vai lá, acessem lá www.tabernadoescritor.blogspot.com. Beleza, tá aí o jabá do Rafa Redfield. Beleza, e o e-mail, Vi, que a gente recebeu? Então, recebemos aqui o e-mail do Eduardo Cosso, 32 anos, São Paulo. Eduardo Cosso, nosso antigo. Sim, é, ele voltou, né? Ele já é nosso antigo como amigo, ele, né? Ele, no podcast passado ele não mandou e-mail, ele até se justificou nesse. Olá, pessoal. Eu não enviei e-mail no cast anterior porque estava de férias na praia, sem muito acesso a telefone e computador. Agora estou fazendo maratonas para colocar tudo em dia. Parece até que ele perdeu vários podcasts, gente. Bem, o tema dragões é bem interessante. Mesmo que essas criaturas não sejam reais, povoam o imaginário de muitas pessoas por vários anos. Assisti Reino de Fogo no cinema, achei a ideia muito legal, porém considero a trama muito inferior à premissa. Mas considerando o orçamento de 60 milhões de dólares e a época em que foi produzido, dá para relevar. Em matéria de anime, estou gostando muito de Fairy Tail, onde os dragões são muito inteligentes e fortes. Eles ensinam a alguns jovens órfãos os seus poderes. Cada um é baseado em um elemento, como fogo e água. É legal torcer para que eles apareçam na história. Vou ficando por aqui, até o próximo cast. Abraços. O Reino de Fogo, mais um daqueles filmes. Ideia boa, filme ruim, né? Que o Aiken adora. Esse é uma coisa do tipo do Aiken, né? Ideia boa, filme ideia ruim. Ideia boa, filme ruim, Aiken vai adorar. Tropas Estelares, ele adora. É. E esse anime aí, Vitor, conhece? Não conheço, mas ah, eu não... Vi, você não conhece. Eu tô um pouco desatualizada em relação ao anime, pela verdade. Os lançamentos mesmo eu não assisti quase nenhum dessa vez. Só um anime sobre dragões, que aquele dia eu não lembrei, mas era Blue Dragon. É, né? Passava até no SBT, até esse tempo atrás. Era interessante. Pô, mas ainda falou do Pokémon, né? Pokémon também tinha um monte de dragão, é, né, Pokémon cara? Pokémon também Charizard, né? Então é isso, se você quiser mandar um e-mail pra gente, mande para engavetados@gmail.com e a gente lê aqui no nosso bloco de notas. Então por hoje é só, pessoal. Beleza, falou pessoal, até o próximo. Tchau.